céu não há lugar comum. Em nossas órbitas, sempre tão distantes, mas o desejo nos faz ser amantes. Você brilha à noite, eu vivo de dia, que o destino sempre nos desafia. Somos contrários, mas o amor insiste, mesmo sabendo que ele não existe. Amores impossíveis, só quem sente sabe a dor. Dois corações que vivem na contramão. A distância não apaga, mas também não faz maior o sonho de superação. Cada vez que olho, você está no final, no fim do horizonte, escapando de mim. Mas no crepúsculo, por um segundo, o nosso amor domina o mundo. Em cada encontro, o tempo é cruel, mas mesmo assim, toco o seu véu. Ainda que ferve, vale a espera, porque esse amor nunca encerra. Amores impossíveis, só quem sente sabe a dor. Dois corações que vivem na contramão. Encontro. O tempo é cruel, mas mesmo assim toco o seu véu. Ainda que breve, vale a espera, porque esse amor nunca encerra. Amores impossíveis, só quem sente sabe a dor. Os corações que vivem na contramão. A distância não apaga, mas também não faz maior o sonho de superação. Se um dia as estrelas resolverem ajudar, o céu abrir pra gente se encontrar.